Sintonize-se. Saia do ar. Rádio Com 104.5 FM. Numa grande avenida, uma foto publicada no jornal pela manhã. Uma foto na denúncia de perigo na televisão. Uma foto estampada na avenida, uma foto publicada no jornal, uma foto na denúncia de perigo na televisão. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. Menino indecente, viado. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. Boa tarde, ouvintes. Está começando aqui na Rádio Com mais um programa Nós dos Outros, Antrofonias e Charlas. Esse programa que é organizado pelos alunos e professores do curso de Antropologia e Arqueologia. E comigo na apresentação hoje o Felipe Souza, também faz parte do grupo. Hoje a gente está com vários convidados, né, que nós estamos na Semana da Diversidade de Pelotas. E, então, esse vai ser o tema do programa de hoje. E, inclusive, já começamos com uma música que o Felipe vai se apresentar e vai falar um pouco de quem é esse cantor. Por favor. Boa tarde, ouvintes. Eu sou o Felipe e estou aqui com vários convidados. Matheus Fernandes, a Ai Andrade, a Margot Menezes, o Daniel Barbier, a Poli Rocha, o Luciano Victorino, o Samir Oliveira e o Anderson Neres. E que ouvimos, Felipe? Hoje nós ouvimos a música Não Recomendado, do Caio Prado. Foi belíssima. Foi belíssima. Foi um estouro. É, a gente, enfim, né? Boa tarde a todos os ouvintes e a todas. Então, a gente achou importante abrir com essa música, né? Porque a gente pensou em falar mais pelo viés de todos esses retrocessos que andam acontecendo e todas essas censuras, né? Enfim, durante essa Semana da Diversidade, a gente viu que teve muita resistência aqui em Pelotas. Aconteceu muitas coisas, né, que nos mostraram que realmente devemos continuar lutando e levar sempre essas pautas adiante, estender, enfim, né, para toda a comunidade. A importância da letra dessa música para a gente hoje, principalmente depois de um vídeo que andou circulando aí pela internet, que um youtuber, enfim, proferiu várias ofensas assim, à comunidade LGBT por conta do hasteamento da bandeira LGBT no Colégio Municipal Pelotense, né, pedindo para que os pais não deixassem as crianças ir à escola, porque elas estavam sendo obrigadas a escutar palestras sobre ideologia de gênero e sexualidade, enfim. E a gente entende isso como uma censura, primeiro porque, deixando aqui bem nítido, né, que as crianças não foram obrigadas a assistir nenhuma palestra e que a gente acredita que seja importante, sim, discutir isso dentro da sala de aula, até porque depois do lar, né, o lugar em que a criança LGBT mais sofre violência é dentro da escola, né. Então, por isso que a gente pediu para começar com essa música, Não Recomendados, e que a gente acha que essa é uma ironia muito interessante da gente colocar em pauta, assim. Porque é mais ou menos assim que a gente é visto na sociedade, né? Como pessoas não recomendadas a elas, e que a gente não vai aceitar essa censura. Eu sou a Poli Rocha, militante LGBT aqui de Pelotas, acompanho o DCE também, mas estou aqui com meus companheiros da organização da Semana da Diversidade. Então, boa tarde para todo mundo. Próximo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Com. É sempre muito bom estar aqui, né, dentro da rádio, né? Porque é onde a gente consegue realmente fazer uma conversa aberta, ampla, sem censura, né? Bastante. Eu sempre me sinto muito à vontade, né, de estar aqui. E principalmente nessa semana, que tem sido uma semana bastante histórica para a cidade de Pelotas, né? Quando a gente consegue organizar, enfim, a primeira Semana da Diversidade, com um coletivo, né, bastante amplo de movimentos, de militantes, trazendo à pauta aí uma série de questões que vêm sendo discutidas, né, na sociedade. A gente conseguiu, durante a semana, cumprir uma agenda, né, de atividades bastante interessante, muito importante. E, como a Poli falou aqui, né, sofrendo, inclusive, alguns ataques desses grupos fundamentalistas, conservadores, que existem na nossa sociedade. E é importante a gente perceber, e eu acho que o pessoal aqui, né, que está junto, que é uma galera que vem construindo junto, né, há algum tempo, que está na rua aí também, né, contra uma série de outros ataques que a gente gente vem sofrendo. É importante a gente frisar que nesses momentos de golpe, quando acontecem no Brasil, né, e a gente viveu isso em 64, quando acontece um golpe, esses grupos, eles se sentem muito mais à vontade de fazer os ataques contra fortes, a população, né? Contra a população pobre, contra a população preta, contra os LGBTs, contra as mulheres, né? Eles se sentem muito à vontade, porque eles parecem que estão respaldados aí pelo próprio aparato do Estado a fazer esses ataques. E não é por acaso que esse ano, então, é um dos anos em que o número de homossexuais mortos, de LGBTs mortos, né, está extrapolando, já é mais de um por dia a estatística, né? Mais de um por dia. A cada 22 horas, um LGBT é morto no Brasil, né? E a quantidade de denúncias contra agressões às mulheres é gritante no país. É gritante, porque eles se sentem à vontade de conseguir, de colocar em prática essas agressões. Por causa que esse Estado de Direito que a gente constrói democraticamente ao longo do tempo, né, tá falido, se fale diante do golpe. Então a gente não pode perder de vista que as lutas que a gente vem construindo, e essa semana que a gente conseguiu organizar, né, de forma vitoriosa, depois de muito trabalho sendo desenvolvido ao longo desse ano, né, e sofrendo esses ataques durante essa semana, nas nossas atividades, com essas intervenções, pessoal tentando constranger alunos, tentando constranger pais e professores, nada mais é que um reflexo do próprio golpe que a gente tá, em que a gente está vivendo, né? Essa ruptura democrática, né, faz aparecer de forma muito mais clara, né, esses grupos na nossa sociedade. Então, a Semana de Diversidade realmente foi vitoriosa. Os alunos do Pelotense estão, né, de parabéns, os professores do Pelotense estão de parabéns por garantir a execução da atividade lá no colégio, né? Hoje nós fizemos uma belíssima caminhada no calçadão, né, com uma grande população, né, vindo pedir informações, conversar com a gente, mostrar solidariedade. E também serviu, né, para que a gente possa fazer amanhã na Avenida Bento Gonçalves, né, tradicionalmente, a 17ª edição da Parada da Diversidade. Então, a gente, né, chama a população pelotense, né, e quem está nos ouvindo no rádio, nas outras cidades, pela internet, né, que venha participar, que venha discutir com a gente, que venha lutar do nosso lado, porque a nossa luta também é a luta dos outros povos, é a luta das mulheres, a luta dos negros, a luta dos estudantes. É importante frisar que a gente vem aqui tentar garantir que a gente faça um discurso interseccional, sim, de que a comunidade LGBT, ela é muito diversa, né? Não são só os LGBTQIA+, que compõe isso, né? Porque eu, como mulher lésbica, negra e pobre, sei que existe uma somatização disso, e não existe como a gente discutir a diversidade sexual e de gênero se a gente não discute os outros âmbitos da sociedade, né? E como a comunidade LGBT pode ser atingida de outras formas também, né? Que a gente precisa discutir como as mulheres lésbicas negras vivem na sociedade, né? Como o gay pobre da favela vive na sociedade, como são essas diferenciações, como a heteronormatividade atinge a todos nós de formas diferentes, enfim. E então a gente quer deixar bem frisado que a gente preza por um discurso, sim, que diferencie o sofrimento a partir da classe, o sofrimento a partir da raça, enfim, do gênero, e que esse golpe tá aí para mostrar que ele vai nos atingir de todos os lados, né? E um militante LGBT, ele é um militante que precisa entender toda essa diversidade, né? Que vai militar em muitas frentes para garantir que nosso direito seja amplo, não só de exercer a nossa sexualidade, mas também de ser negro, de ser pobre, enfim, e de conseguir, mesmo com tudo isso, ter uma vida justa, ter direito à educação, ter direito à informação. E essa semana vem também para a gente discutir isso, né? E a gente quer, e agora o Dan chamou a gente atenção sobre a parada de amanhã, convidando todo mundo, e a gente vai estar lá também fazendo esse espaço um espaço de luta. E o único presente estranho e triste dessa semana foi a lei, né, de convivência que a Prefeitura de Pelotas, né, apresenta. E no momento de luta, né, a gente acorda e tem que lutar mais ainda até para derrotar esse nefasto Pacto pela Paz proposto aí pela Prefeitura Municipal de Pelotas, que quer cercear uma série de direitos, né, o direito de ir e vir, o direito de poder estar na rua celebrando, uhum, nossos espaços de lazer e de convivência, que já são muito poucos, né, lembrando que em pleno 2017, LGBTs precisam ter casas de festas LGBTs, sim, né, para poder se reunir, por causa que não pode, parece que não pode ir qualquer festa. É, essa ideia de ter festas específicas é nefasto a existência delas, né? Porque nos outros lugares não há tanta segurança para a gente poder expressar nossa liberdade sexual de uma forma tão tranquila. Isso meio que assina embaixo, né? A forma como a organização de festas, né, entre aspas, não LGBTs, tratem os LGBTs presentes nessas festas, né? Isso quem nunca aqui não tomou aquele tapinha no ombro dizendo assim, olha, aqui não é pode, lugar. Aqui não pode. Isso aí, isso é triste. E essa nova lei aí proposta pelo Executivo Pelotense, pela nossa prefeita Paula, ela cerceia ainda muito, mais ainda, nossos espaços de sociabilidade, que já são bastante poucos. E também faz uma perseguição, né, acho que definitiva, cai a máscara da prefeitura, fazendo uma perseguição contra a população pobre, sim, né, da cidade de Pelotas, por, né, ser um plano para realmente perseguir quem é pobre na nossa cidade. E esse é o presente triste que a gente recebe nessa semana, né, que foi uma semana de luta, né, então temos mais uma luta aí pela frente, né, e não vamos calar, que, com que certeza. Esse ataque é um incentivo à luta, né? Eu acho que todos os colegas que quiserem complementar aí, eu acho que é um incentivo à luta e à resistência. É. E as lutas nossas aqui, nós temos aqui com o Samir e com o Luciano, que participaram da organização da parada, a Parada Livre de Porto Alegre, uma histórica parada, né, na organização do cenário LGBT nacional, inclusive. A parada que lá em Porto Alegre não teve, pela primeira vez, né, o apoio da prefeitura, né? Cortaram, uhum, e eles podem trazer um pouco mais essa informação de como aconteceu a organização da parada de lá, que foi um sucesso, né? O pessoal daqui de Pelotas foi, participou, teve presente, ajudou também a construir a parada de lá. E eles podem trazer um pouco dessas informações. Sim. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Luciano, faço parte do coletivo que construiu, né, um grande coletivo, na verdade, que fazem parte de diversos outros coletivos que constroem a Parada Livre de Porto Alegre, né? Foram cerca de 13 coletivos. E muito embora tanto o governo municipal de Pelotas quanto o governo municipal de Porto Alegre sejam governos de ataque, com uma política neoliberal de ataque à juventude, eu acho, essas camadas mais pobres, pela primeira vez e pelo que os relatos que a gente recebeu aqui, eu acho que é muito legal a gente estar aqui compartilhando experiências também, né? Mas a Prefeitura de Pelotas, querendo ou não, né, com seus interesses, óbvio, de disputa do próprio movimento e de disputa de aparato, está apoiando minimamente a parada de Pelotas, né? Claro, disputando, acho que o protagonismo do movimento, que isso, infelizmente, óbvio que acaba sendo a contrapartida deles, mas cabe também aos movimentos sociais se consolidarem e se mostrarem fortes e não deixar isso acontecer. Mas a Parada Livre de Porto Alegre foi chocante esse ano, porque ela é a segunda parada mais antiga do Brasil. A parada mais antiga do Brasil é a de Pelotas, de São Paulo. A de Pelotas fazia 7 anos, né? É a de São Paulo, que tem cerca de 26 anos, né? E a do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre especificamente, fez 21 anos esse ano. E pela primeira vez, entre os diversos governos que se passaram no governo municipal de Porto Alegre nos últimos 20 anos, todos os governos apoiaram a parada, que é um apoio para os cofres municipais, muito embora seja bastante dinheiro, para os cofres municipais é um apoio ínfimo, que é de cerca de 40 a 50 mil reais, que é garantir o palco, a estrutura, divulgação mínima, né, para um evento que reúne cerca de 50 mil pessoas, de 40 a 50 mil pessoas, ou seja, movimenta o comércio, movimenta diversas questões que para um governo municipal seria interessante. E pela primeira vez, por numa inabilidade gigantesca do governo Marquezan, que tem se queimado com todo mundo e que não... Que inclusive eu lembrei agora quando vocês estavam falando desses grupos como o MBL, né? Porque na mesma semana em que a gente fez a última tentativa de reunião com o Marquezan, porque desde março de 2017 a gente estava tentando reunir com ele, na última semana em que a gente fez a tentativa de fato, tá, vamos tentar reunir ou não, e esse apoio não vai sair, nessa mesma semana ele recusou nos receber e recebeu aquele blogueiro, o Arthur Duval, que é um dos líderes do MBL, do Mamãe Falei, que tem feito diversas manifestações contra a questão LGBT, contra, por exemplo, a questão do próprio Queer Museu, que o Samir pode falar um pouco melhor depois da nossa mobilização lá em Porto Alegre. Mas, enfim, isso mostra que os governos eles estão cada vez mais decididos a blocar contra a nossa organização, e é muito importante o que tanto a Poli falou, como o próprio Dan, que é necessário a gente estar organizado, né? Porque só a organização do movimento social é capaz de barrar esses retrocessos que, infelizmente, agora, depois desse período nefasto da política brasileira, infelizmente, tem sido cada vez mais institucionalizados, né? Ou seja, não é só contra a voz de um político, contra a voz de outro político, mas contra a voz da instituição, de um governo que tem blocado contra as populações mais vulneráveis. E nesse sentido, óbvio, abarca tanto as mulheres como a população negra, como a população LGBT. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Com. Meu nome é Samir Oliveira, sou militante LGBT de Porto Alegre e também faço parte da construção da Parada Livre lá. O que o Luciano estava relatando aqui é realmente um absurdo, né? A gente vem de uma cidade onde o prefeito se negou a apoiar a Parada Livre, mas gastou 80 mil reais para ir para a França descobrir que tem como carregar celular em parada de ônibus em Paris, e achando que dá para implementar o mesmo tipo de projeto em Porto Alegre, onde a gente sabe que, com a situação dramática que está da segurança pública na cidade, é impossível que qualquer pessoa vá se arriscar a carregar um celular numa parada de ônibus, né? E essa é, de longe, a prioridade que a gente precisa para o transporte público de Porto Alegre. Então, eu acho que a gente vem num momento bem complicado mesmo. Os outros companheiros aqui falaram de um avanço conservador muito forte. Eu diria que é uma reação semifascista ou fascista até. E eu acho que a população LGBT tem as condições mais objetivas de enfrentar isso. Porque para nós não é apenas enfrentar os fascistas. Para a gente é uma questão de viver mesmo dignamente. Porque são os nossos corpos, as nossas expressões de afeto, de identidade... que estão sendo ameaçadas nas ruas por essa galera. Em Porto Alegre, a gente teve o fechamento de uma exposição após uma movimentação completamente reacionária na sociedade. E, lamentavelmente, o Centro Cultural cedeu a esse tipo de pressão. Mas eu acho que esse episódio do Queer Museu, do fechamento dessa exposição, desatou um ciclo de lutas muito forte. Desatou uma reação muito marcante. Logo em seguida ao fechamento da exposição, mais de 2 mil pessoas foram às ruas em plena quarta-feira em Porto Alegre, dizer que não vão aceitar esse tipo de cerceamento da liberdade de expressão, da liberdade artística, e que não vão aceitar que, enquanto a gente tem um governo corrupto, um governo golpista, não vão aceitar que se criem fantasmas, que se criem inimigos, que se fabriquem, que a sociedade brasileira fique sendo mobilizada por forças conservadoras para procurar pedófilo em museu, enquanto, na verdade, o nosso inimigo está em Brasília, está no Palácio do Planalto, é esse governo corrupto e ilegítimo que está instalado, e não esses inimigos fabricados pela direita conservadora, que são supostos pedófilos em museus. Isso é um absurdo, isso é uma coisa inexistente. O próprio Ministério Público do Rio Grande do Sul falou que a exposição Queer Museu não tinha nada de pedofilia, não tinha nada de apologia a qualquer tipo de prática indevida ou criminosa. Então, o que está em jogo aqui é isso, é esses grupos que estão querendo blindar esse governo ilegítimo, esse governo corrupto, e criando pautas fantasiosas para mobilizar os setores conservadores da sociedade, que infelizmente acabam caindo, né, nesse tipo de discurso.

Comunidade FM, agora são exatamente 18 horas e 38 minutos. Essa é a Rádio Com, esse é o programa Nós Nos Outros, Antropofonias e Charlas. Esse programa que é sempre aos sábados, às 18 horas aqui na Rádio Com, organizado pelos alunos e professores do curso de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas. Bom, está comigo aqui então o Felipe, né, que está na locução. Hoje a nossa querida colega Juliana tirou umas férias, está, né, em Jaguarão, na sua terra natal. Resolveu tirar uma folguinha. Exatamente. Então, um grande abraço para essa figuraça aí, nossa grande colega, né, e que dá uma baita força para esse programa, né? Hoje, inclusive, eu acho que ela já participou de todos os programas, né, praticamente vem participando de todos os programas, mas também a gente precisa dar uma força para ela, né? Então é isso aí. Vamos retomar então essa conversa aqui, pois estamos nas Semanas de Diversidade de Pelotas e vários convidados presentes aqui hoje, né? Inclusive, agora tocamos uma música e seria interessante comentar um pouco dessa música aí. Então, a gente escolheu essa música também por conta de ter uma letra de enfrentamento, assim, de empoderamento também à mulher, que a gente acha que é super pertinente, super interessante, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Em que sair na rua à noite é cada vez mais difícil, em que se aceitar é cada vez mais difícil. Enfim, ter vergonha do nosso corpo, ter vergonha da roupa que a gente usa. E a gente entende que essa letra, ela tem esse cunho de empoderamento, assim, principalmente porque a gente acredita na arte e que ela também é capaz de transformar, enfim, de fazer pensar, de fazer a gente criticar o mundo que a gente está vivendo, como a gente está vivendo nele, quem a gente é, né? Qual é o nosso papel? Enfim, a gente entende que a mulher tem um papel dentro da sociedade muito importante, de que ela precisa sim ocupar espaços, de que ela precisa sim se representar, né? Que, enfim, a gente está cansada de ser representada, de ouvir pessoas falarem por nós. E não é nesse tipo de mundo que a gente acredita, nem nesse tipo de representatividade. É isso. Poli, eu pedi depois pro Daniel e pra Margot colocarem aqui, não sei se conhece, mas o Matheus estava falando que conhece a música Controvérsia, da Valéria Houston, que ela é uma cantora gaúcha, inclusive está fazendo diversos shows agora no Rio de Janeiro, que é muito legal. Ela não fala só sobre a questão do empoderamento feminino, mas eu acho que do empoderamento em si, né? Enquanto sujeito LGBT, enquanto mulher, enquanto negro, que é sobre a questão controvérsia, quando as pessoas te olham na rua de forma estranha. Então é bem legal depois a gente ouvir e discutir essa música também. Lembrei com a tua fala, agora eu acabei lembrando. Acho massa, é bom ter esse momento de reflexão a partir da música também. A arte é fundamental, né? Principalmente depois da fala do nosso companheiro aqui sobre a censura, né? Sobre o que aconteceu lá na exposição. Felipe? Nós tivemos pedido para falar sobre a lei da convivência de Pelotas. Vocês gostariam de comentar sobre? Só para complementar o que o pessoal estava dizendo aqui, né? Esse ano acho que as mulheres no Brasil representaram muito na luta, na Primavera das Mulheres, no 8 de março, com uma grande manifestação no dia 8. E em setembro, logo quando a Justiça Federal de Brasília, por liminar, né, cancelou o efeito de punição da Resolução 01 de 99 do Conselho Federal de Psicologia, o que a gente chama, né, de cura gay, diversas manifestações de LGBTs começaram a surgir e a acontecer pelo Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de participar na que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi uma manifestação que juntou diversas pessoas e foi liderado pelas mulheres também. Né, pelas mulheres LGBTs, né, as trans, as lésbicas, bis, né, foi um grande e bonito ato de luta, que é de uma pauta que a gente não pode perder de vista, né? Então, esse ano realmente foi um ano de repressão contra as minorias de direitos no Brasil, né? As LGBTs têm sofrido bastante com essa liminar. Agora o Supremo Tribunal Federal também parece fazer piada da questão de doação de sangue, né, por parte dos gays no Brasil, que, né, para quem não sabe, hoje os homossexuais não podem doar sangue, né, só se forem castos, né, se não tiverem relações sexuais por um ano, né, se fizerem isso podem doar sangue, do contrário não, ainda fazem parte daquele grupo de risco, né, bastante popular na década de 70, de 80, né, quando a mundialidade, a coletividade das pessoas humanas no mundo, viam os LGBTs como uma epidemia, né, como um risco à saúde, como um risco à integridade física. E aqui em Pelotas também não é diferente. A gente conseguiu em Pelotas derrotar o programa Escola Sem Partido, que chegou a ser proposto na Câmara Municipal de Pelotas, e tinha um parágrafo único ali em que falava que era para as escolas se absterem das discussões sobre diversidade sexual, né, e de gênero. Acontece que o próprio Plano Municipal de Educação, que foi um trabalho, né, bastante grande para conseguir ser aprovado, ele prevê lá, né, que se faça sim essas discussões, por serem discussões pertinentes, fazerem parte da nossa lógica, né, de urbanidade, da nossa convivência entre grupos, né, entender que essa diversidade ela se dá em diversos campos, em diversos sentidos, e que a gente só consegue perceber a urbanidade, né, a vivência urbana, se respeitar essa diversidade, que é o que essa lei de convivência, né, esse código de convivência proposto essa semana pela Prefeitura Municipal de Pelotas parece desconhecer. Ele faz parte de um nefasto Pacto pela Paz, que eu acho que de pacto não tem nada, porque quando se fala em pacto, né, tu chama um grupo, né, é preciso que as duas partes, né, a população e o poder executivo e legislativo. E aí, de repente, como é que vem um pacto se, né, a gente acorda num dia e aí a prefeitura coloca lá na página uma foto foto bonita da prefeita e um texto de pacto pela paz. Mas que pacto é esse? A quem diz respeito a esse pacto? Quem concordou, não precisa, com o pacto, né? Quem concordou com esse pacto? Com certeza as empresas privadas que vão estar fazendo segurança também, fazendo parte desse pacto, né? Com outras medidas, elas com certeza vão lucrar bastante, né? E é um pacto que entra dentro de uma lógica de higienização e de padronização, né? Quem tem um olhar um pouco apurado e dá uma lida naquele texto, vê, né? A gente sabe de onde parte aquela lógica. Tanto é que um dos pontos do pacto, né, é evitar a gravidez na adolescência. Não, quem é que engravida? Quem é que está sujeita aos riscos da gravidez na adolescência? Né? Se não a periferia, né? Esses pontos que o pacto traz é para tirar a população de dentro do centro, né? Para correr com a população do centro, né? E levar os problemas do centro, né, mais para a margem da cidade, que é onde o serviço público não chega, que é onde a assistência não chega, que é onde o saneamento básico não chega, que é onde, né, a segurança não chega. O que acontece lá? Os problemas. As instituições não chegam lá. Tanto é que as instituições do poder público municipal são muito centrais, né? Nós temos, por exemplo, uma Secretaria de Cultura que tem uma delimitação geográfica bastante definida. Ela faz atividades para o centro, né? Eu que sou morador de bairro, a Poli também é moradora de bairro, a gente sabe muito bem que lá não tem isso. O postinho de saúde não funciona. Um exemplo de campanha da Prefeitura Municipal, se eu não me engano, ainda na outra gestão do Eduardo Leite, né? Que tinha como vice a atual prefeita, a Paula Mascarenhas, foi a campanha para manter a cidade limpa, né? Ajude a manter Pelotas limpa. E seja eu moro, doce com a cidade. Sim, seja doce com a cidade. E eu moro no Balneário dos Prazeres, que é um balneário das praias do Laranjal. E vários abrigos de ônibus têm esse colado um adesivo com esse dizer, mas que não existe uma campanha saneamento. Caríssima, exatamente, caríssima, contratada uma empresa de São Paulo para fazer saneamento básico. Não existe sequer uma caçamba de lixo, né? Então, como que a população entende essa campanha? Como que a população periférica vai entender essa campanha se ela não tem aonde nem deixar o próprio lixo doméstico, né? Num lugar que seja seguro, até porque a gente sabe que lixo na rua é questão de saneamento básico, de higiene pública. E como que a população lida com isso? Então, como que a população vai lidar com essa lei da convivência? Como que isso pode vir de cima? Como que o governo executivo pode dizer pra gente como conviver, né? E como melhorar essa convivência se a gente não discute em sala de aula gênero, se a gente não discute diversidade, se a gente não discute raça, né? Então, a prefeitura, ela não está se importando com os outros programas que a gente tem encontrado em Pelotas, como desemprego, né? Que quando a gente vê alguém chegando em Pelotas ou alguém falando de Pelotas, vai falar sobre a violência na cidade. E a violência na cidade tem isso como premissa, né? O desemprego. O governo federal, o governo estadual do Rio Grande do Sul e o governo municipal de Pelotas não está preocupado em resolver questões que dizem respeito ao bem-estar, principalmente da comunidade negra periférica em Pelotas, né? E aí acaba colocando eles como o grande problema e o grande vilão, como a grande pedra no sapato da cidade, quando na verdade não é. Quando na verdade a gente não tem eventos culturais que atinjam a periferia por parte do governo, e quando tem, eles não são organizados por essas pessoas, ou se existe algum representante da periferia, eles são mínimos. A gente não tem... A questão do transporte, né? Como é que a gente vai cobrar de uma população que ela consiga conviver bem se a gente não dá direito nem ao transporte? Mas, né? Recentemente no Guabirol tem um programa que a Câmara Municipal faz, que é a Câmara Presente. Então eles vão lá no bairro, fazem um auê, né? E de vez em quando eles se pegam surpresos por algumas questões. Então, nessa última edição, que foi no Guabiroba, a população começou a reclamar do ônibus. E teve um vereador que levantou, um vereador da base do governo, diga-se de passagem, que levantou e disse que não, que os ônibus da cidade são muito bons. Uhum. Eles são excelentes. Ele não anda, né? Ele não anda, né? Ele não anda. Ele não anda. Ele deveria. Não é nem questão de andar, não. Não existe um mínimo de empatia. Enquanto você, enquanto uma pessoa pública eleita para representar um grupo de pessoas, você não tem um mínimo de empatia, né? De entender o que é aquela população daquele bairro. Ele disse que com a atual licitação do transporte público, tudo ficou melhor. E na verdade a gente sabe que não é. A começar pelo preço da passagem também, né? Que impede que as populações venham do bairro para o centro. E tem um problema que eu considero ainda pior na cidade de Pelotas, é da questão de transporte público, é que o transporte público é sempre em direção bairro, centro, centro, bairro. Agora bairro não tem. Bairro. Então os bairros não conversam. É uma cidade que é completamente que fala isoladamente. Mas isso tem um propósito, também, né? Isso pode estender para outras cidades também. Sim. Acho que isso é uma eu gosto de visualizar assim, segregação como um projeto, sabe? Sim, tem um propósito que a população que tem coisas em comum, no caso a população periférica que passa talvez pelas mesmas coisas, mesmos problemas de transporte, saneamento básico, conversem entre si. Né? Uma coisa que ficou bem clara também foi no dia lá da apresentação na Câmara sobre o pacto. E que não ficou nada claro, se quiser esclarecer nada lá também, enfim, foi realmente isso, sabe, para quem foi feito, para quem é feito, porque quando eles deram o exemplo dos condenados, de utilizar a mão de obra dos condenados, eles falaram em revitalizar casarão, revitalizar a secretaria, e isso fica muito, muito nítido, não é melhorar as condições de saúde pública, não é melhorar, não é criar creche, ou, enfim, não é isso, sabe, é casarão, esse olhar em Pelotas é sempre muito voltado ao centro histórico, aos casarões, sabe? Isso porque a gente não está nem falando do problema que é o sistema penitenciário brasileiro, o sistema carcerário brasileiro. Sim. E aí quem a gente está encarcerando, quem está lá dentro, e agora depois a gente colocar uma população dentro de uma penitenciária que tem raça, sim, né? E que tem classe, sim, e a gente sabe quem são. Agora a gente vai usar como mão de obra barata para reformar patrimônio municipal, patrimônio entre aspas, né? Que foi construído por esse mesmo grupo social. E agora eles estão sendo utilizados novamente como mão de obra barata para revitalizá-los. E é interessante a gente ver também todos esses grupos em processo de marginalização. E isso é muito histórico, né? Uma coisa que vem há muito tempo, e falando em penitenciário, falando em presídio. Que também, se a gente for ver a quantidade de homens presos, a maioria, sim, é negra, é de periferia, mas também a gente pode falar que o machismo também acaba atingindo eles de alguma forma, né? De uma forma diferente do que como é atingido na população LGBT, de uma forma diferente como é atingido as mulheres, mas a gente não pode deixar de falar que vem de todo esse projeto, né, do patriarcado, podemos dizer assim, é uma coisa que atinge a todos. Então acho que unir esses diferentes grupos e sim, sabe, levar, debater é uma coisa muito, muito importante. E sempre nas narrativas oficiais são excluídos. Essa censura de não poder debater na escola, de não poder falar, é uma continuação desses projetos de silenciação, de exclusão, de marginalização. Né? Acho Pelotas que para mim é um absurdo, até como historiador, esse ideário, esse afã pelo passado das charqueadas, e sendo que o olhar que a gente tem que ter, e isso, né, eu lembro de uma conversa, né? Alguém me disse, e eu achei a analogia bastante pertinente. As nossas charqueadas nada mais eram que centros de concentração e de genocídio. São as Auschwitz pelotenses, né? E tem gente que adora fazer um almoço, com de uma associação, tirar uma foto de formatura, fazer, sabe, uma festa de 15 anos num lugar de morte, de dor, de genocídio, de sabe, é um lugar de dor, é um lugar de memória de dor. Isso é interessante, porque a prefeitura, o turismo, né, digamos assim, para na cidade de Pelotas é o centro, mas se tu for levar para os bairros, aí a prefeitura até pode falar, as charqueadas também são pontos de turismo. É, esses são os que gastaram com as placas de turismo na cidade, que foi um absurdo. Sim. E que ninguém consegue esclarecer a quantidade de verba pública que foi gasta para construir essas, as novas placas de turismo. E todas elas, que para quem vem de Porto Alegre, Cango Sul, Jaguarão, Rio Grande, sempre tem uma plaquinha: para lá é charqueada, para lá é charqueada. E não se faz a discussão do que realmente é essas charqueadas, esses campos que foram de morte. E quando vai querer fazer a discussão, ser censurado nas escolas, né? Não, é exatamente esse o problema, né? O que é patrimônio cultural na cidade? Não existe essa discussão com a população. O que a população considera como patrimônio cultural na cidade, né? O ser humano, inclusive os artistas locais, eles também precisam ser valorizados, assim como um prédio em que representa sangue pro meu povo, enfim, para a comunidade negra de Pelotas, né? De quantos eventos culturais a gente vê em Pelotas em que a gente não consegue enxergar os artistas pelotenses, os artistas da periferia ali dentro. E ainda definem o que é arte e o que não é arte quando a gente vai fazer um evento de... Quando eles fazem um evento, às vezes, de hip-hop e é naquele momento ali que os artistas do hip-hop da periferia vão poder se expressar. Em outros eventos culturais, eles não são bons o suficiente para mostrar a arte deles ali, né? Um outro aspecto que eu queria levantar sobre essa lei da convivência é como ela mostra a repressão por parte do governo do governo municipal, né? Tem uma cláusula, um ponto nessa lei. Só deixa eu fazer uma partezinha, porque é o seguinte: o código de convivência, ele estabelece uma série de pontos punitivos. Punitivos, são com todos multa. Punitivos. Exatamente. E o que não é punitivo com multa, né? Das nossas relações sociais, o que não é punível nas nossas relações sociais é de militarização da Guarda Municipal. Exatamente. Enquanto as ruas, né, principalmente agora, depois desse momento de golpe, que a gente vem pedindo a desmilitarização da polícia, da polícia, né? Isso. E a prefeitura vai no sentido oposto de militarizar a Guarda Municipal, de fazer com que elas façam repressão de fato contra a população. De fato, sem nenhuma preparação, né? Porque hoje a nossa polícia é uma polícia que protege patrimônio. A nossa polícia protege patrimônio e propriedade privada, né? Ou corre atrás, passa correndo atrás de bandido, que eles entendem como bandido ou como indivíduo suspeito, né? Nunca de ter uma relação ou um treinamento para conseguir ter uma relação e uma convivência com todas as pessoas da sociedade em sua diversidade. Aqui, exatamente. O que a polícia, o que a guarda municipal faz com os ambulantes senegaleses em Pelotas é um crime contra os direitos humanos, né? E, enfim, mas rapidinho voltando só pro que eu ia falar, um desses pontos, enfim, como o Dan já pontuou aqui, que são punitivos, existem multas, enfim, é o seguinte ponto: consumir bebida alcoólica entre as 22 e as 6 da manhã em via pública ou postos de gasolina, né? O que é isso se não um toque de recolher para a população, né? Piada. É uma piada, né? Você, comprovando a sua maioridade, não poder tomar bebida alcoólica, que, enfim, não, se a gente ainda for entrar aqui no que é lícito, que não é lícito, mas enfim, mas isso é fazer chacota da nossa cara, praticamente, né? Não, inclusive é um completo desconhecimento da prefeita, né? Porque isso é uma lei que deveria ser implantada a nível federal e não a nível municipal. Exatamente. Então mostra a ignorância dessa prefeita com uma somada à questão dessa higienização completa, né? Então é completamente absurdo que isso esteja acontecendo. acontecendo. E que tipo de diálogo ela teve com a população para saber se isso realmente beneficiaria na convivência, né, dos cidadãos pelo tempo? E quem atinge? Quem vai estar bebendo das 22 às 6 na rua? Juventude. Quem é que vai estar no Porto? Quem é que vai estar na Gonçalves? Quem é que vai estar na Bento? Quem é que vai estar nos bairros? Né? Juventude LGBT. E é uma questão de classe também, né? Exatamente. Porque, óbvio, porque quem tiver mais dinheiro, obviamente, vai pra festa. Quem vai estar na rua bebendo das 22 às 6 da manhã vai pagar quem não vai ter grana pra entrar numa festa e vai estar bebendo na rua porque é mais barato. Então é uma questão de classe também, né? Mostra muito viés neoliberal da prefeitura. E, óbvio, mostra de gentrificação e também a questão da higienização social, né? Que tem acontecido não só aqui em Pelotas, mas se mostra em Porto Alegre, em diversas cidades. Olha, o que é o exemplo Dória em São Paulo, né? Que eu acho que é o exemplo máximo. Porque tá tudo interligado, né? É uma política que tá se mostrando a nível nacional, assim. Já vai encerrar, eu só queria... Vai pro próximo intervalo, né? Enfim, eu só queria complementar, né, porque a gente tá falando de noção de direito à cidade, né? Uhum. Então, são diversas noções, mas é interessante porque a gente tem uma noção de que direito à cidade é algo básico, assim, o direito básico seria saúde, educação, segurança, enfim. Eu acho que dá para estender, assim, também como um sentido de identidade, em pertencimento, como Sim. a gente trabalha bastante na antropologia. E aqui em Pelotas isso tem sido extremamente marginalizado. Por exemplo, no Passo dos Negros, na Estrada do Engenho, essas pessoas estão sendo removidas dali, sabe? Então acho que é interessante a gente falar mesmo de direito à cidade, e ainda mais com todos esses retrocessos. E isso fica muito claro que direito para quem que a prefeitura quer. Bom, nós vamos para mais um intervalo. Já voltaremos. E lembrando que o telefone da Rádio 322-1571, né, por favor, liguem, façam perguntas. Estamos aí à disposição do ouvinte. Navegue pelas ondas livres da Rádio Com 104.5 FM. www.radiocom.org.br. Tudo o que causar dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico a uma mulher é um ato de discriminação e deve ser punido. Em casa ou fora de casa, tanto faz. Esses são direitos baseados na igualdade entre homens e mulheres e estão na lei. Tem que ser respeitados. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher trabalha junto às delegacias especializadas no atendimento às mulheres em todo o país. A luta é para prevenir, punir e erradicar todo tipo de violência e discriminação contra as mulheres. Nenhuma mulher deve sofrer duas vezes. Todo e qualquer tipo de denúncia pode ser feito na delegacia da cidade.